chamo. Uh-huh. 849 Boys. Sem minha moral, passe chupim de idiota. Plau, plau. Não arrisco minha moral, passe chupim de idiota. Né minha cara, eu não preciso tipo. Fazer cara feia e tomar dura. Balada BR tomando pinga. Se bem que eu não ando sumido. Você não precisa, então não procura. Quando eu passar, nem furar minha lupa. De preferência nascer na mão. Eu mesmo que não vou te dar atenção. Vou pra fechar contigo, mano. Eu prefiro cair de moto. Pensou que era impossível errar. Pagou pra ver, foi lá e soube. Se diminuiu pra tentar caber. Forçou a entrada, só que não coube. A confiança é um copo de vidro. E pedir desculpa não cola os cacos. Eu sou livro aberto pra dar conselho. E mesmo sincero é poucos que ouve. Quem brinca com fogo caga na cama. Finge de besta que não sabia. O dom da palavra de combustível. Se eu quisesse um burro, você não servia. Viemos com rimas inigualáveis, com conteúdo, vivência de sobra. Se eu quisesse rap, cês não prestava. Cês imprestável, nós inatingível. Trazemos o incomparável, inconfundível, inimitável. No jogo do rap, cês tão perdido. Bunda na cadeira, na net é jurado. Críticas de quem não construiu nada. E o próprio ego é um dirigível. Trazendo autenticidade versus indigestos, nós é indigerível. Tô nessa carga de versos pesados. Se acumularam no meio dos fardos. Sem depressão eu tô sempre trampando. E os pesadelos são meus funcionários. Medo e o ódio por todos os lados. Guardei a saudade na touca da bimbo. Discos antigos na bag no case. De madrugada voando na face. Faço o registro nessa handcam. E os peitos dela no meu handball. Todos os esportes que aprendi a jogar. Colocar o meu nome em várias calas. Saco uma lote da conta fantasma. Desvio de saldo veio do laranja. Notas FK que eu passo sem goela. Bicos e vielas deram confiança. Becos e vielas deram mais aula. Que as horas na escola poderiam dar. Entendeu o sistema de flora e fauna. Enquanto os cana quer me cercar. Essa louca de bala me pede calma. Esses usuários só quer ter paz. Eu perdi essa fita junto com a alma. Esses usuários só quer ter paz. Perdi essa fita junto com a alma. Essa louca de bala me pede calma. Nós é indigerível. Versus indigestos, nós é indigerível.